Sotan 31255. 174 a bordo, 4 horas e 40 galera. São 31255, autorizado o táxi até o través do portão meia dúzia. Geral, Alfa Lira, decolagem 17, 15 0 graus, 10 mais. 7 autorizados, puxa, contato. Autorizado, puxa, back, 49, decola os 39, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Bravo, Kilo Whisky, livre, ingresso, reporte, alinhado e pronto. Voo no 649, decolou da EL, nossa escuta. No 649, contato radar, sabe, mantenho 240, voa Lida. Tá, sim, a gente voa Lida, gol no 649, solicita com sinal 200. Aguarde coordenação. Guarda. 3545, completa sinal, chama Torre 1985. 1885, 5456, obrigado. Torre Salvador, 3546. Está 3 meias externo, visual com a pista. 5446. Estacionamento 3151102 a bordo, cena de Leão, 4 horas e 20. O trip 5446 vai informar com o trem embaixo da noite. O ajuste altimetro 10, meu caso, poderia confirmar a alternativa, por gentileza? Autorizado táxi de Índia, ponto espera 295, altimetro 1014 e Galeão, né? 3155, segue o forecast 100 da Avianca na faixa central até o ponto paradão no 0, onde chamar a torre 1195. O ajuste altímetro no 0 no 4. Seguindo a Avianca, 0 no 4, né? Alô, Oxenor 6327, já pode iniciar o pulso? 6327, autorizado para o Tibete, acionamento, estamos prontos, tá? Vamos lá, ataque 6327. Para ataque do triple 6627, 67 a bordo, alterna Salvador, autonomia de 3 horas e 40 minutos. Tripe baixou e travou? 5446, sinal da 10 embaixo e travado. 140 graus, 89, livre pouso, pista 90. Livre pouso na pista 10, trip 5446. Bravo que Luiz que mantenha a posição. Mike Eco Delta, autorizado Salvador Manati. Decola da 17 com curva direita no corredor Axé. O controle 120 decimal 8 e o transponder padrão. 3-1, mantém o ponto de espera. Mantém. Delta, poderia confirmar pessoas a bordo alternativa? Estacionamento de táxi, torre 1895. Tardia com Delta, livre acionamento, chame táxi. Paulo, semana 321, é 321, aguardo. Direita 1219. Direita 1219-5446. Luque Luiz, que livre decolagem, pistão 97, 140 graus, 10 knots. 288-260, obrigado, até já. Golo 649, chama Recife, 1251, alterna 1-3325. 251-3335? 3325, Golo 1649. 325, obrigado, boa. Para 3.000 sem restrições, com no 0 no 4. Puta, 3.2.1.7. Web 5729, corrigiu ajuste, agora 1 no 0 no 4. 314, 390. Quilo homeológico, prossiga. Homeológica, mantenha seus corredores em condições visuais, reporta Paripe. Tráfico Luiz, que é os 46, controle 1208, boa viagem. Acordo 3:20, alternando Salvador, próximo pai. Tenando é 327, tá aqui ainda, com espera no 02-1895, que negão no 014. Índia, ponto espera 1895 a torre, obrigado. Tenando é 321, após companhia, qualquer cena da companhia da certa guarda, autorizado, puxa a porta. Após qualquer cena atualizada. Inicialmente mantém o ponto de espera. Boa tarde, Dael. Cena 6331, contato radar, sabe manter 340, boa lida. 340, direto Leda, 6331. Bravo, Kilo Whisky, mantenha-se em condições visuais, o meu pede para o Eduardo Scherz, com o farol da barra. Kilo Romeo Oscar, mantenha os corredores, temos traço de aproximação. Web 619, estabilizar o localizador. 5729, completa sinal, chama a torre 1895. Salvador, F5729, tem localizado. 5729, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Afirmativo, 729. Se precisar, reduz mais. Delta, pátio 4, livre táxi, chame para ingresso, pistão 7. Ponto 3 do Salvador, ponto 2, boa tarde, eu vou ligar. Pastor 20, boa tarde, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. Sustendo sua posição de 2 horas, 3 milhas por 10, mantendo no mesmo site. Sim, está autorizado a interceptar o localizador? Está autorizado, intercepta a 3 mil pés. Sim. Salvador, boa tarde. André 3155, cruzando 3155. Contato radar, sobe mantenha 280, saída da EL. Mantenha 280 na DAEL. Alguma possibilidade de autorizar a venda da presença? Ano 3155, autorizado Dael. Ok, Dael, da presente, muito obrigado. Ano 3217, tráfego superado, desce para 2 mil pés e reporta estabilizado. 2 mil pés, informe estabilizado, 3017. Para o saque 114,430, Goiânia. 6321, não autorizado o táxi via Pátio Índia, no ponto de espera chama Torre 18.95, ajuste altímetro no 014. Segundo táxi, Pátio Índia Alfa, Sierra, mantém as condições usuais, 1.500 pés, reporta Paris. Trip após o web, alinhar e manter. Estabilizado visual, 3219. Então, 3217, completa final, chama Torre 1895. 1895. Que Eco Delta, decolagem autorizada, pista 17, no 30 graus, 12 nós. 729 ao 51, direito da 1219. 3219, 579. 2 Salvador, 32197, India Serra, baixar travar visual. 3217, continue a aproximação, aguarda a pista livre. Enter. 702, leve a nave. Decolagem autorizada, no 30 graus, 12 nós. Tá, deixa a 6327, ponto, pronto, ponto certo. Ciente, 6327, mantém o ponto certo. Mata. Livre pouso no 0, no 30 graus, 12 nós, checa o trem. Livre pouso no 0, baixar travada, 3217. Mike Eagle Delta, decola 53, controle 1208, boa viagem. Parado, até bom. Trip 5627, decola 53, controle 128, boa viagem. 28. Mil Oscar, reporte final de 3 milhas, 197. Controle trip 5627. Trip 5627, contato radar, sobe mantém 1-30, saída Conde. 130 na Conde, 6627. Vitor Mike, Quebec, mantenha-se em condições usuais, 1.500 pais corredores, reporta Paris. Para Paris, Trip São Cristóvão, vá direto, Conde, por favor. Livre. Obrigado. Direita 219, 319, 32, 197. Direto rotatório. Paulo Salvador, uma boa tarde, está 3217. Então, 3217, muito boa tarde, consegue estar via Alfa, Juliette, posição 10. Alfa Juliette 10, são 32. Essa é livre. Chané 6331, no chama Recife, 1251. 6251, 6331. Romeu Oscar, livre pouso, piso 97, 130 graus, 10 nós. É 6321, tá pronto? Pronto. Alinhar e manter 10. Vem, Matheus. Dono 55, chama Recife, 1251. 6327, decola 56, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, bom final de semana. Desculpa. 7, autorizado Petrolina, nível de 340, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Momo Fock. Via Zulu 20, o controle opera em 120, decima 8 e o transponder 5136. Ok, 340 Petrolina, nível 1. Autorizado que está 10 com a esquerda, Momo Fox, Alpha Zulu 20, 208 após 136. Será 6314 com atendimento correto, estão prontos se tiver questionamento. Chamará 6314. Caro no 2, acionando a identificação, 10 para 050, chegada Mari. Sierra, chama a torre, 1895. 1895, Sierra. Salvador, passa a ponta, pula pela Sierra. Sierra, reporte a rotatória. Reporte a rotatória. Kilo Romeo Oscar 58, direita, parte 5. Chené 6321, decolagem autorizada, 950 graus, 12 nós. Chené 6321. Taco Salvador, boa tarde, Felipe 5241, centro da novembro para autorização de conflito. Vitória da Vista, nível de voo 200, decola 10 com curva direita, na saída Arbor, após direto. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5127. Autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, decola da cabeceira no 0, com curva direita, saída Arbor. Controle depois do ETC, controle 120, decimal 8, transponder 5127, 35241. 5241, novo acontecimento correto, são prontos para o tratamento. Reporta. Salvador, voo 1935, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, Renegão no 0 no 4, chegada bom. 1035, descendo para 4.000 pés, 14 pontos, ou na rádio. Localizado no localizador, Pastor 20. Pastor 20, completa final, chama a torre no 895. 895, sai daqui a pouco. Salvador, boa, é o 3, no passo. Informação correta para o galeão, ou 3, 295, também é geração. 14. Curva direita, na saída da El, Leda Bridge, onde intercepta o piso 1-0. Após Smap, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120, decimal 8, e o transponder 5133. Como final 60. De voo 380 na saída da El, Leda Bridge. Tiago Delta, frequência livre. Oceano 6327, confirme. Solicita como final 160. Oceano 6327, chama o centro Recife, 1251 e coordene com o meio. 251, obrigado. Alto 109. Grato. Cheque trem livre pouso, pista 10, 50 graus, 109. Ah, o trem baixado travado, livre pouso, pista 20. Sapatango, Kilo, Quebec Serra, no solo 03, direita, pátio da Aerostar. Thank you. A Papapá Lima Romeu Romeu, aciona a identificação, desce pro 060, chegada Mari. Informação do Pastor 20, eu tenho Papa Alfa 32 na final da 97, não vai interferir. O Mike Quebec está visual contrato, então, mantendo-se como número 2, para 197. Cliente aguardando a autorização de pouso, Vitor Mike Quebec. Quebec. Vitor Mike Quebec tem livre pouso, pista 17, 140 graus, 129, o ajuste no 094. Livre 17, Mike Quebec. Casal. Gol no 012, desce para 2000 pés, quem negar no 014, autorizado DLS X-Ray, reporte para pisada. 012 para 2000 pés, 014, reportar estabilizado na X-Ray. Estou 20, solo ao 06, à sua esquerda, parte militar, frequência livre estacionada. Vitor Mike Quebec ao 06, backtrack autorizado, reporte livrando. Posto 20. Informação para registro. Consciente da 90. Gondo 755, aciona a identificação, desce para 050, chegada bom. Identificou 050, chegada bom, 755. Pastor 20, cruzamento reto, está pronto para o assinamento. Ele poderia confirmar para mim o codinome? Gente, Terra 9 BV, só ainda não possui o seu plano, só um instante de cópia. Terra 9 BV, poderia confirmar o destino e o horário do plano?